veio me dizer que estou amando a pessoa errada, tentando me convencer que essa paixão não vai dar em nada, que esse amor é proibido, é caso perdido, é final de estrada. E pra não me arrepender, o melhor pra mim é esquecer você. Ninguém consegue entender que amo você acima de tudo. E sou capaz de sofrer pra não te perder, eu enfrento o mundo. Mas pra mim não me interessa, não dou conversa, opinião. Quem sabe de mim sou eu e o que já sofreu o meu coração. Ah, quem vai decidir se eu fico ou não? Esse amor sou eu. Ah, quem vai descobrir se esse amor é bom? De sofrer pra não te perder, eu enfrento o mundo. Mas pra mim não me interessa, não dou conversa, opinião. Quem sabe de mim sou eu e o que já sofreu o meu coração. Ah, quem vai decidir se eu fico ou não?